Bonde da Madrugada, parte 1. E o que, que a gente vai fazer agora? Versão brasileira. Cone Crew. A gente vai voltar. Diretoria. Eu só queria saber como. Coney Island fica a um montão de quilômetros daqui. Esqueceu o sismo. É a única opção, Chara. É muito sumo. Só que todos os canadores da cidade estão a fim de arrebentar com a gente. Fala inglês, português, bebê igual um japonês. Quando eu fumo um bagulho bom de vez. Aberto escante holandês com rachixe paquistanês. Me disseram que dorclado parece com irlandês. Mas quando eu tô barbudo me disseram muçulmano. De dread sou um indigo, sem eles sou um bandido. Cara que ex-presidiário, otário, nem tô ligando. Então vê se eu tô me importando no que você tá falando. Os pelas tão me julgando. Sua mina me procurando. Tô amando esse momento do tempo que tô passando. Só amo minha ex-mulher. Sou de certo, jamaicano, brasileiro, insano. Dono do cartão Colômbia. Muçulmano, bomba pronto. Na missão tô no comando. Mexicano, boladão, que vai de o campo americano. Sou humano, samurai da tribo dos hashishi. Sou Jedi com a mochila do Paraguai negue. Sou um samurai chinês da Yakuza, sou japonês. Comandante, combatente do asfalto PQDs. Fecho com a FARC, mas contra a Denark. Com as Calibur de Arthur e a espada de Joana da. Que marque sempre o ponto do seu ataque. Eu desço o Silent Hill, alone in the dark. Se for meu inimigo, me encontra lá no parque. Eu nasci pra isso e tô pronto pro outro combate. Já deu merda no aeroporto, várias horas no saguão. Cone Crew, diretoria, não entra mais no avião. Mas é sempre o mesmo stress, 7 nem tem CPF. Depois da chama os moleques, federal me pede cap. Bonezi, snapback, com a mochila cheia de pack. E mano no boom cap, papatim domina as track. Quero mais é turbulência e vê quem treme lá em cima. Quando o geral tá com medo, meus amigos fazem rima. Licença, tomamos da cabine de comando. Bem-vindos a bordo do voo. Gostaria de salientar a presença do grupo do Rio de Janeiro, Cone Crew. Respire um segundo e a atitude vem à tona. Me sinto corredor disputando uma maratona. Me sinto igual Pelé indo pra cima do Maradona. Me sinto um cão tarado dando um lance na Madonna. Shrek que é Fiona, Maomé que é de pirona. Semente, terra, fértil, demônio, festa na zona. O chefe se emociona, o funcionário tá ralando. O mundo se acaba, o governo tá me roubando. Meu clã segue fumando, enchendo a cara e se explanando. Meu nome é Cone Crew, diretoria do comando. Bonde da madrugada é a máfia do contrabando. Meu nome é Maomé, na minha vida eu mesmo mando. Invado o QG com meia dúzia no meu bando. Meu brother honey man é igual um exército marchando. Meu filho é MC certo, igual um pai me educando. Apanho pra jamais ver o papatinho apanhando. O bonde tem aí, o bonde tem batora. O bonde da bongada, fuma fina e fuma tora. Aí sou Cone Crew, pois a Cone me fez viver. Sou Cone, você Cone até o dia que eu morrer. Então é, não adianta duvidar da minha fé. Porque eu não tenho tempo pra ninguém mais. Eu não tenho tempo pra ninguém mais. Eu não tenho tempo pra ninguém mais. Eu não tenho tempo pra ninguém mais. Eu não tenho tempo pra ninguém mais. Rafael Conrado e Thiago Alves. E a casa caiu. A casa caiu.